Produções de qualidade é DJ Seninha. Posso pra eu te beijar, use aquele perfume pra te beijar, uma flor nos cabelos. Hoje eu quero te amar. Deixe a porta aberta, a luz bem acesa. Bora, japonês! As nossas abusadas, né, gente? Bora, Vanusa, bora, Thay! Hoje eu quero te amar. A gente já não faz amor como manda a paixão. Se nenhum dos dois mais briga, o amor foi tanta briga. Vai, o maestro tá na área. A gente já não faz amor. Eu sabia que a paixão ia passar, mas o amor era pra sempre. Príncipe Negro. Não havia com o que se preocupar, o futuro era o presente. Todo dia era maior nosso prazer, de viver cada segundo. Você era quase eu e eu você. Aí, Cajota. E nós dois donos. Fala, Rosano! Com a gente! Nós vivemos muito além da emoção. Tanta coisa boa existe pra lembrar. Uma história escrita bem no coração, que o tempo não vai apagar. Porque ninguém apaga um amor assim. Quantas marcas ficaram em você e em mim. E se agora o destino quer nos separar, não importa a distância, nada vai mudar. E se um dia você ou eu achar alguém que nos faça sentir uma nova paixão, paixão acabe o amor, rapaz. Morre não. Joga todo dia, treina todo dia. Junto! O casal Café e Leite, gente! Nós vivemos muito além da emoção. Casal Café com Leite. Tanta coisa boa existe pra o que eu mais queria agora é um café com leite. Uma história escrita bem no coração. Nem bem acordei, hoje já tô pra cá. Vai apagar. Bora! Porque ninguém apaga um amor assim. Quantas marcas ficaram em você e em mim. Se agora o destino quer nos separar, não importa a distância, nada vai mudar. E se um dia você ou eu achar. Já já deu um zoom no Cineral! Nos faça sentir. Depois de a volta do Redrô, depois de a volta do Cineral. Paixão, fazendo esse ping-pong pai dela aqui no Cajota. Não morre, não. Isso é retro. Aí, Zeninha, grava aí, meu parceiro. Não, eu não quero deixar acabar a poesia. Eu não quero virar uma máquina fria e nem me programar feito um computador. Bora, japonês. Não, eu não quero te olhar. Ele é vivinho, gente, o pico da Sagramento. Se entrega pra mim, corresponde, não sente. Que se liga como um videogame de amor. Bora! Não, eu não quero. Os fugitivos com a gente. Numa nave vazia, eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Eu não quero te usar, esquecer de você. A amiga Cida e o Miguel, os nossos fugitivos da gangue, já com a gente aqui no Cajota. Eu não quero provar desse doce veneno e morrer de prazer por uma noite só. É pra dançar. Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Grande amigo Paulo, Paulo Henrique, chefe da segurança da festa de hoje. Está aqui com a gente, hein, Paulo Henrique? Fica à vontade. Vamos juntos, lá do Nova Dimensão. Ela mais louca, mais doce, atrevida. Eu também, meu gente, estou sem óleo. Não. Eu não quero te olhar como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde. Para mais um! Que se liga como videogame de amor. Príncipe Negro. Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Eu não quero te usar e esquecer de você. Doce veneno. E Genzeninha gravando. Por uma e o maluquinho. Assistência. Olha essa dupla aí, mano. Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser a emoção proibida, a sensação mais eterna, mais louca. Bora tocar uma daquela, atrevida. Tu sabe, vai! Eu quero ser que caminha contigo. Tá a minha vida é cheia de tristeza. O sol não tem mais brilho para mim. É Fernando. Porque estou amando loucamente alguém que não pode gostar de mim. Ela tem tudo que sonhou na vida. Hoje já nasceu num Rosano Merengueiro com a gente. E eu que é do Pernambuco. Na pobreza. Já já, hein? Não tenho nada pra meu filho. Vou aquecendo aí, vou aquecendo, vai. Sei que são coisas da vida que não deveria sofrer nem chorar. Mas meu amor é mais forte, essa é minha sorte, não posso mudar. Eu sei que ela me ama, mas o seu mundo não quer me aceitar. Dizem que quem nasce pobre não pode ser nobre, nem pode amar. Dizem que quem nasce pobre não pode ser nobre, nem pode amar. A minha vida é cheia de tristeza. O sol não tem mais brilho para mim. Porque estou amando loucamente alguém que não pode gostar de mim. Ela tem tudo que sonhou na vida. Pois já nasceu num mundo de riqueza. E eu que levo a vida na pobreza. Não tenho nada pra lhe oferecer. Sei que são coisas da vida que não deveria sofrer nem chorar. Mas meu amor é mais forte, essa é minha sorte, não posso mudar. Eu sei que ela me ama, mas o seu mundo não quer me aceitar. Vai, nega, mano. Olha, gente, CD da festa de hoje, a primeira parte do Rebelde aqui no Casota. Já nas mãos do maluquinho. O meu parceiro Ceninha falou: Rebelde, agora que quiser gravar o pendrive também, pode ir lá com ele. Ele tá gravando tudo. Dizem que quem nasce pobre não pode ser pobre. Aí, Cajota. Por quê? fazendo de mim pouco caso. Por que usar tanta ironia só pra me ferir? Por que esse gesto tão falso, maneiras cruéis e tão frias, fingindo um desprezo que eu sei você não sente por mim? Agora, pra que, se no fundo, no fundo, seu mundo sou eu, nada mais. Eu sou toda sua alegria e você minha paz. Se há, meu amor, um motivo, você deve me perdoar. Por que jamais conseguiria de mim se afastar? Eu quero você sempre perto, sem tempo certo, pra te ver e te abraçar. Amiga Paty Paixandu, aí do Cineral, do Bonde do Amor, recebemos um abraço cordial do Rebelde aqui do Retrô. Obrigado a toda a galera aí do Bonde do Amor, que deu um carinho e um respeito pelo trabalho do Rebelde. Obrigado, gente. Tamo junto, hein? Quero lhe dar. Alô, Japona das Guargandes! Ele avivinha com a gente o Pico da Sacramento. Já temos a primeira base nas mãos do maluquinho. Por quê? Esse gesto tão falso, Príncipe Negro, maneiras cruéis e tão frias, fingindo um desprezo que eu sei você não sente por mim. Pra quê, se no fundo, no fundo, seu mundo sou eu, nada mais. Eu sou toda sua alegria e você minha paz. Meu amor, um motivo, você deve me perdoar. DJ Rebelde, por quê? O maestro da saudade, ele comanda o Príncipe Negro Retrô. Uma viagem no tempo, sempre perto, sem tempo certo, pra te ver e te abraçar. Preciso de você comigo por toda a vida, meu amor. Quero me dar. Eu hoje acordei pensando e chorei sozinho. Eu não acreditei, você não estava mais. Saudade! Me belisquei com força e vi que não era um sonho. Tentei me desligar de tudo e não fui capaz. Pra recordar, vamos lá! Andei a casa inteira e louco gritei teu nome. E o abajur? E o abajur da sala aceso me fez lembrar das horas de amor, das juras, amor e planos, de quando eu te fazia amor no mesmo sofá. Príncipe Negro, restos de amor sinto no ar, sonhos vividos. Hoje, amigo Marconde da gente, falar do seu grande amor, parceiro Marcos Saudade, vice-presidente, e a dona Cris da gente, os nossos justiceiros da saudade aqui na frente do Retrô, todo aquele apoio, como sempre. Vamos lá! Tudo é sem graça agora que eu já te perdi. Bora, Cajota! Já já deu um som do Cineirão! Ainda guardo em minha boca o primeiro beijo, ainda sinto teu perfume a me acompanhar. Cadê as meninas do Brinks? A Thalita, a Tayara, também da gente. As minhas aí do Drink do Amaral. Sempre nas festas da Grande Velé. Coração acelerado pra te entregar. Prepara o meu aí, hein? Bora! Que bom seria se eu pudesse. Aquele mesmo jeito. Fazer você acreditar que eu sempre te amei. Cadê o Amaral aí? Fazer você saber que nada mais tem sentido. Alô, Amaral! Que nada é mais importante do que você. Restos de amor, sinto ar, sonhos vividos. Hoje não valem nada sem você aqui. Meu maestro tá lá na TV, meu. Lá no estádio, meu maestro. Tudo é sem graça agora que eu já te dei dentro. É sujo amor. Não posso entender por que você se foi sem adeus. Bora, Rafael! Bora, Alexinho! Nossa, equipe escravo do amor! Sem carinho, sem Deus, sem você, eu não posso viver. Essa equipe que é do pureza, toda terça-feira! Não sou mais ninguém, preciso de você. Procurei o maestro da saudade, mas não consegui. Você sabe que sem seu amor eu não posso viver. Quanto tempo esperei, de saudades eu sofri. E Gezeninha gravando tudo, gravando a segunda parte, Gezeninha. Eu não sei viver no mundo sem DJ amor. Rebelde Saudade. Volte pra mim, só quero amar. Mas ninguém poderá me fazer feliz. Sem carinho, sem Deus, sem você, eu não posso viver. Segunda-feira, Palácio dos Mertes, que nos espere. Mais um encontro. Super Bob Live e Príncipe Negro Retro. Dale, Príncipe Negro Retro. Noite da Saudade Marcante lá no Palácio. O Live tocando as marcantes e o Retro tocando a saudade, será? Quanto tempo esperei, de saudades eu sofri. Só um cheiro. Não queria te perder. Aquele mesmo tipo de domingo. Sem amor, volte pra mim. Só quero amar você, mas ninguém poderá me fazer feliz. Sem carinho, sem Deus, sem você, eu não posso viver. Galera do Sou Ressaca lá do Giga CV. Sem carinho, sem Deus, sem você. Está aqui com a gente, valeu. Posso viver. Alô, Cajota! Era o que você queria? Então toma! Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. O maestro da saudade. Quero ser seu dono toda essa noite, me cansa de gozo nos seus açoites. Entrega meu corpo, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A

Terei valor para enfrentar a sua cara. Príncipe Negro. Terei coragem para ver em seu olhar aqueles olhos que amei desde criança. Saudade, saudade. Que ainda queima, me maltrata e me castiga. Terei coragem para ver em minha frente e simplesmente com um pouco de desprezo fingir perfeito para que penses que não te amo. E só dizer o suficiente. Oi, tudo bem? Aconteceu, hein? Aconteceu aquela triste agonia que eu pensei que tarde ou cedo viveria com esse amor. Já sei. De orgulho e mistério contra mim. Pra cima, garoto! Eu tentarei, vou procurar outro motivo para chamar sua atenção de qualquer jeito. Se não for assim, te falarei com mais carinho. Oi, tudo bem? Já? Tá muito rápido, meu irmão. Daqui a pouquinho tem a segunda parte, hein? Terei valor para enfrentar a sua cara. Olha, maluquinho! Terei coragem para ver em seu olhar aqueles olhos que amei desde criança. O Marconde. Que ainda queima. O justiceiro da saudade. Terei coragem na frente para ver em minha frente e simplesmente como um pouco de desprezo fingir perfeito para que penses que não te amo. E só dizer o suficiente. Oi, tudo bem? Príncipe Negro. Aconteceu aquela triste agonia que eu pensei que tarde ou cedo viveria com esse amor cheio de orgulho e mistério contra mim. Eu tentarei, vou procurar outro motivo para chamar Jorge Brechão, Valdeci, toda a cúpula com a gente. Se não for, estão no Redrão. Falarei com mais carinho. Oi, tudo bem? Pra cima, meu maestro! Pra cima, meu maestro! O maestro da saudade. Maestro da saudade. Quando eu deixei você, seguimos rumos diferentes. Se isso foi acontecer, é esse o destino da gente. Eu só pensei em ser feliz e agindo dessa maneira foi tudo que eu quis. O Anderson, o Fabinho, o Adriano, a nossa equipe sobe da gente. Você se foi. Liga a montagem. Estou triste assim. Então eu fui reconhecer que eras tudo pra mim. Sofre, coração. Esse é bem tunda, meu irmão. Eu só pensei em ser feliz e agindo dessa maneira foi tudo que eu quis. Você se foi, estou triste assim. Então eu fui reconhecer que eras tudo pra mim. A onda agora é retrô. É quanto a música, mãe, irmão. O infinito está em teus olhos, teus cabelos e tua boca. E me deixam sempre louco de vontade de olha o beijo tocar. E o beijo. A eternidade é o momento que os nossos corpos se encontram. Tem que beijar primeiro, né? Os sexos se enfrentam. numa luta de amor. Eu sou teu, você é minha. Olha o gato. Tenho agora o que eu não tinha. Telepatia está na língua. Ouve o que eu vou falar. Queria estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. Partilhar das alegrias. Grande amiga Dalita, dia e noite. A Itaiara, ela vem com a gente, as minhas do drink. Colher nos campos a poesia. É guarda tosse, hein? E entregar em tuas mãos. As minhas aí do drink do Amaral, alô Amaral! Já maluquinho. Já veio serrar, né? De manhã quando abro a porta e o sol me engrandece, é o teu rosto que aparece nas nuvens claras lá no céu. Pô, pode sumir, mano. De noite, meu amigo Valdo Caqueado, eu me deito. Bora ver terça-feira, é nóis. Vamos junto lá, Valdo. Quando desperto, me entristeço. Como é ruim sonhar. Queria estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. Das alegrias, dia e noite, noite e dia, colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. Quando salita o sol aqui na praia, sinto teu corpo vibrar bem junto a mim. Dos teus seios, dos teus beijos, me estremeçou. Príncipe Negro. Quando sabe então. Esse é nosso parceiro. Fico a recordar dos acordes. Os japoneses marquetes. Bora viver. Olha o pico aí da sacramenta com a gente. Quando sabe não. Saudade. Quando sabe dar o sol, quero falar da minha loucura. Príncipe Negro. Preciso saber se você gosta só de mim. Fora! Quero te ouvir, meu bem, sem censura. Saudade! Na verdade, a gente não tenta esquecer as intrigas e tentar se unir. O maestro da saudade. Meu pensamento, a coisa é bonita, mas na realidade tudo não passa de ilusão. Às vezes me toco e pergunto a mim mesmo: onde foi que eu deixei a metade do meu coração? Aí, Cajota! Senta aqui, meu bem, vem me falar de amor. Senta aqui, meu bem, me aceite como eu sou. Senta aqui, meu bem, vem me falar de amor. Senta aqui, meu bem, me aceite como eu sou. Já já deu um zoom no general. Um zoom, amor. Vamos lá! Meu pensamento, a coisa é bonita, mas na realidade tudo não passa de ilusão. Às vezes me toco e pergunto a mim mesmo: onde foi que eu deixei a metade do meu coração? Senta aqui, meu bem. O Geimácio. Me falar de amor. Homem da Jabariga, gente, gente, gente. Senta aqui. Dando presença aqui no Cajota, hein? Alô, Márcio! Como eu sou. Fica à vontade, hein? Senta aqui, meu bem. Vem me falar de amor. Senta aqui, meu bem. Me aceite como eu sou. Equipe Lambi Lambi Lambi Lambi. Alô, Glauzinho! A vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende e todo mundo se aborrece. Até já perde o sorriso. Galera do Valsão com a gente. Machuca a si mesmo. Estou só de boa. Se maltrata, chega o fim. Valeu, bicho! Ô, artista, cadê o artista? Quase que me sobe da área. Alegrar a função. Príncipe Negro. Por isso eu quero cantar, para mudar a situação. Jogamos o mar. Cantemos uma canção. Eu sou a pessoa mais tranquila do mundo. Por isso sou assim, por isso eu canto assim. Às vezes sou um poeta, ou palhaço, ou artista. Tudo assim é mais diferente. Começa a mudar o presente. Grande amigo Charles, aí da Hidráulica, tem que a gente hoje curtindo mais um encontro. Cineral e Príncipe da Redrão juntos no Cajota. Fica à vontade, hein?

está fechado e você não entra em meu coração. Não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz. Mas me enganei. Você brincou com os meus. Os nossos justiceiros da saudade aqui na frente. Pois parti. Marcondes! E agora vem a primeira dama. Marcelo Marcos também, a Cris. Eu lhe aceito. Os nossos dizendo dando uma força aqui pro nosso retrô aqui na frente. Foi pelo carinho. Fica à vontade! Sempre trouxa, como você fez. E agora? Mas agora não. Agora não comigo, não. Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. O primeiro será sempre o primeiro. Príncipe Negro Retrô. A primeira aparelhagem retrô do Pará. Somos generais! Deus de plantão! Dá-lhe, meu retrô! Dá-lhe, retrô! Fazendo Ravina, bem com a gente, a Dona Bela. Avisando que quarta-feira tem o ensaio do Arte de Dançar. Tem a presença confirmada do Maestro Rebelde lá na companhia Arte de Dançar. Alô, Ravinha! Ele é Dona Bela. Prepara tudo, meu parceiro! DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Já já deu um som no Cinderão! Maestro da saudade, ele agora é retrô. Ya te dije a tu madre que te deje ir a bailar y si no te deja ir, dale un palo, que ya cae. Dale un palo, que ya cae. Un palito, que ya cae. Dale un palo, que ya cae. Un palito, que ya cae. Dale un palo, que ya cae. Un palito, que ya cae. Ya, ya dile a tu madre que te deje y a la vela y si no te deja ir, dale un palo, que se muera. Dale un palo, que se muera. Dale un palo, que se muera. Un palito, que se muera. Dale un palo, que se muera. Un palito, que se muera. Dale un palo, que se muera. Un palito, que se muera. Príncipe Negro, Príncipe Negro, Príncipe Negro. Nossa, que bicho vitelário! Segura DJ Rebelde. Ato tiro pa, mira mim. Ato tiro pa, mira mim. Ato tiro pa, mira mim. Ato tiro pa. Vamos lá, galera, agora sim. Só no crack, vai. Mira mim. Ato tiro pa, mira mim. Ato tiro pa, mira mim. Ato tiro pa, mira mim. A maior qualidade em CDs é com ele, DJ Seninha Mix.